condições visuais da Suscitofrona de Índia Serra, de 5.670. Índia Serra negativo. Após o TAP, levou a Duna de temperatura no céu, o registro altímetro no zero no meio. TAP Duna no zero no meio, TAP 3.170. Salvador, passando de 2222, está atento da Delta. Passando de 2222, aciona identificação, chegada a MAN, no ponto de descida, deixa até o nível 060, ajuste no 0, economia. Entra a MAN, no 0, no 0, no meio ajuste, descida até 5222. Tango Yankee Golf. Tango Yankee Golf, prossiga. Uma Santos, bom dia. Estando em Antigos, estacionado, gate 5, solicitando autorização de reboque, que é a terremota 12 do Sat 1. Tango e Antigos, autorizado início de reboque, reporte ao término remoto no 2. Tango e Antigos, reboque ao término. O 31-70, complete aproximação, China Torres, Salvador, em 1.8.95. 95, boa tarde, 31-70. Boa. 32-32, desça via chegada para 2.010, que é legal no 0-6, autorizado sinal de MS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Zero, QNH no 0116, autorizado pouso, pista no 0, vento variável 03 nós. É ciente, livre pouso não no 0, 1016, na 3170. 2222, terça via chegada para 2010, TNH-10 no meia, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Gestão do via, com 2016 e patrão estabilizado, localizador 2222. Bom dia. estabilizando o localizador. Florido 2222, chama a torre Salvador em 18 decimal 95. 045, 2222. Torre Salvador, passarei 2222. Passarei 2222, Canadá 1016, continua a próxima salva, agora autorização. 72222. Dois, autorizado pouso, pistão 0, vento variável 03 nós. Santos 222, missão 04, libere a direita, táxi via Alfa, Kilo, a prevista é 4 Romeo, táxi 3, fica teu sinalizador. Ei, servidão, praça direita, Alfa, Kilo, Romeo, táxi 3, fica teu sinalizador, 222. Quatro sem identificação, na frente com a média tem que estar chegada com a média 1, general no 016, subia para 2 e 3. General no 016, 2454. Então, primeiro, azul 2454. É possível, voltou na azul 2454. Boa noite, ação de identificação. Essa é a via chegada para o MET 1 para o nível 050, general no 016. 016, deixamos via fechada com partido no 050. Negativo, liberar qualquer restrição azul 244, autorizado final ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. liberado das construções, autorizado ele a ser 3310, porta no lote, é 2454. 1352, Vista Via, chegada para 2010, Canadá, 10015 agora. Azul 244, Corrente Canadá, 10015. Canadá, 10015, Azul 2454. Azul 2454, WLS, XY0. 2454, chama a torre Salvador, 18995. 18995, Azul 2454, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, Azul 2454, estabilizado WLS, XY, pista 10. Azul 2454, Canadá 10015, autorizado pouso, pista 10, vento variável 1. Livre pouso, pista 10, Azul 2454, Canadá 0015. Autorizado, reporte ao término. Sim, está autorizado, reporte ao término. 454 no Solas 21, libere à direita, táxi lento via Alfa, reporte antes do táxi 6 de Juliette. Libra à direita, táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette, às 2454. Previsto portão 1. Portão 1, 2244. Já chama a torre Salvador 118, decimal 95. Salvador, boa noite, da 3520 para CCA. 3520, que negão no 015, autorizado pouso, pista no 0, vento variável, 02 nós. 3520, autorizado pouso, 90. Alfa 601, na escuta? Siga. Tem condições de manter a posição para a nave da companhia ingressar no 1 após a mesma prosseguir para a parte 3? Positivo, a gente está puxando um pouquinho para trás, o fiscal da Israel precisa liberar ele para entrar na parte 3. Vai estar sempre contato. Sim, obrigada. Azul 2454, autorizado Juliette para o portão 01. Juliette, portão 01, azul 2454, obrigado, ponte 1. 3520, meu solo aos 26, direita, táxi de alfa, reporte antes da taxi Juliette. Direita, não, vamos para a Juliette. Prossiga. Autorizado, capote 3, reporte ao término. Juliette, 3520, após o reporte do aeronave da Azul, ingresso Juliette, remota 14. isso, bom dia, o 192 gente da época. O 192 autorizado para o aeroporto de Recife, via peso 17 e rede voo 370. Saída Tucajamaru, decola da pista no zero, fazendo decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5026, controle 120, decimal 80. Observando Recife, nível 370, decola da saída Tucajamaru. Aeroviário peso 17, decola 90, primeira curva à esquerda. Transponder 5026, controle 120, protegeu o 1193. O 192 correto, chame pronto.